nem vou mais pensar se te quero. Se você pretende que eu seja o futuro da nação, nem chegue perto, pois eu não sou isso não, pois eu não. Atrás de suas mesas, eu vou me sentir tão bem. Atrás de suas mesas, eu vou.